é, a rua é imunda e suja outro jeans. Eu me sinto tão novo que eu vou pro outro piercing. Acho que você me fez gostar de mim. Se isso for um teste, eu penso positivo. Esses garotos falsos não vão ter meu brilho. Então eles vão ter o que falar de mim. Do meu cabelo black, seu cabelo liso. A gente é mesmo estranho como Black Eyed Peas ou Tiffany. Você é o cais, eu sou o Titanic. Um coração partido que complica. Isso significa você perde quando erra igual no Guitar Hero. Então não fica assim. Coisas que magoam deixam a gente firme. A gente só atinge a gente mesmo, enfim. Tiffany, eu só usei esse nome pra falar do brilho. Essa nuvem de ilusão, qual é o caminho? Pra onde for o que se vê é sacanagem. Não se acredita na televisão, aviso. Pra onde for, vou ter você, meu diamante. Quanto tempo ainda pra ganhar? E eu penso, se for pra se sentir melhor, valendo a vida. Um tempo que pra que esse frão? Meus pés nem sabem onde vão. Distancia-se da razão. Amor em toda direção, dizendo a única opção. E esse lance de tempo é só um delírio. Doida pra ficar na lombra, deslizar na sua pele, na sua coxa. E assim eu quero fazer o tempo congelar. Como é que faz pra não parar, não parar? Nessa nuvem de ilusão, qual é o caminho? Pra onde for, o que se vê é sacanagem. Não se acredita na televisão, aviso. Pra onde for, vou ter você, meu diamante.